3520, chame Risco Senhor 2685, alterna 1, 25, decimal 45. 2005, 2545, bom trabalho, bom dia. Bom dia, obrigado. Azul 6908. Aviso 08, completou a estimação, chame a torre frequência 118, decimal 95. Torre 1895, boa. Show azul 6908. Azul 6908, QNH1005. Autorizado pouso 10, vento 100 graus, 069. Vento pouso 1908. Livre, chame táxi 9434. Desculpa, estou sem contato. Livre, chame táxi. Livre, chame a táxi 9434. até o Chile, prossiga. Confirme a radial de alto saindo, 325. Era uma vez, era coordenado. Acho que o hotel clica do código 17. Utilizado já 0, Serra Bravo, Juliette uniforme, nível 210, via rota do plano. Pista 17, primeira curva à esquerda. Subida Fuca, após Fuca DCT. Transponder 5563, o controle 208. Leonardo de Arruda no solo 27, direita 1219 no solo. Você confirmou o solo? 1219. 219, boa. 7 e o resto do restante está correto, conforme eu confirmo que abriu para mim. Acho que é o hotel aqui, o relacionamento está livre. Pátio 5, chame torre para o táxi 1835, ajuste na 015. Boa, azul 6908, liberando, escuta. Azul 6908, autorizado. Táxi de Alfa aqui no pátio 3. Alfa aqui no pátio 3, 6908. Chegou 9434, autonomia de 2 horas e 55, alternativa a Guarulhos e POB de 142, 1942. Autonomia, por favor? 2 e 55. Autorizado táxi via Pátio Uno, táxi em Índia, torre 1895, ajuste 1015, 1. Pátio Uno, Índia, põe espera 1895, obrigado, bom trabalho, 9434. 0570, contato no radar. Apenas identificação, desça para nível de voo 050. Está presente voo de ITAP. Estou aqui, ITAP, para o 050 da Madrid. Voo 9434, autorizado, decolagem no 0, vento 090 graus, 5 nós. Linha 410, voo 9434. Nave 434, decolou aos 35, 1208, controle, vovô. Obrigado, bom dia. Voo 9434, contato radar na decolagem, subo para o nível de voo 380 após 2000 pés, são autorizados. Confirme, é após 2000? Após 2000 pés, são autorizados para o Zeleste. Zeleste, grato. Ataque 70 Taxui Papá, chame torre em Zultron 5014 agora. Alô, tem aquilo para siga? Ingresso, reporte neve, pronto, sistema 7. Bom dia, o 973-9738, centro de informação Bravo, autorização para Campinas. O 9738, aguarde quanto, informação Bravo. Pode confirmar a saída? Da é o transição ótimo. Obrigado. Autorizado táxi Pátio, índio 1895, ajuste de altímetro 1014, tem um bom voo, gol 1173. Pátio, índio 295, Tabril e 14, obrigado, 1173. Lógica, hotel Kilo, autorizado decolagem, pista 7, vento 090 graus, 8 mais. Controle 19570 após etapa e 10 dias. 19570 após etapa e 10 para 2510, ajuste 1095 na produção do 366, autorizado o procedimento arrumado. Após etapa e 10 para 2500, 1015, que é a vida 366 para o RNAV. 19570. Tá. 38. Afirmou. Ok, aguarde qualquer. Bom dia, 1173, ponto espera pronto. Lima tem 10, 1173. Lima tem 10, 1173. Patango Oscar, hotel Kilo, decolou aos 41, controle 1208. 208, Oscar, hotel Kilo. Documando. Voo 9434, chame Recife 1260, alterna 128 decimal 8. 260 e 288, secundária, Sarissa? Matheus. Obrigado, bom dia. 9434. Controle o Papa Tango, Oscar, tá ok? 3-6, mantenha a posição em aguarde para decolagem. Aguardando, ontem, prazer. Tango Oscar Hotel Kilo, agora sim, contato radar, família 620 de Salvador. Estamos agora perdidos com o contato radar. O telefone está acionado 6563 agora. Vou trocar de equipamento, o Oscar Hotel Kilo. Tente acionar o 5563 Oscar Hotel Kilo. Está 5563, Oscar Hotel Kilo. Uno, 1173, autorizado decolagem no zero, vento 100 graus, 7 nós. Decolagem no zero, 1173. Seu quilo agora recebe 5563, voe na frente de borda. Grande Borba, Oscar Hotel Kilo. Está autorizado 2-1-0, Oscar Hotel Kilo? Ativo 2-1-0, na parede de borda, pós-borda, está autorizado direto de destino. 2-1-0, parede de borda, pós-borda, direto de destino, Oscar Hotel Kilo. Segundo 173,244, 1208 controle, bom voo. 08 controle, bom, 1173, obrigado, boa. Sou 1173, contato radar na decolagem, sua via saída. Final da tua transmissão, não consegui copiar não. Sou 1173, suba para a nível 360, via saída da EL. 360, via da EL, 1173. Campinas, será bravo que ele patá via Opusulo 10 até Tubarga, após Opusulo 6, após no DCT Confins, DCT Chomod, nível 380. Pista no zero, primeira curva direita, da EL transição Mótiva, transponder 5570, controle Salvador em 1208. Autorizado Campinas, nível 380, via Opusulo 10, Tubarga, via Opusulo 16, após no direto Confins, direto Chomod. Decolagem 1-0 com curva direita, da EL Mótiva 5570, transponder 1-2-0-8, controle 9-7-3-8. 9-7-3-8 está correto, só confirmando, após chamar de segue conforme a rota, Opusulo 30 em Tite, posição 4, parte 1 no chão pronto. Perfeito, após chamar de Opusulo 30 em Tite, conforme a palavra, volta 9-7-3-8. É o 9570, Kenegão no 095, vento 1-0-0-0-0-6-9, autorizado pouso, pistão no zero. Ajuste no 015, autorizado pouso no 0 da 9570. Posição 1 no 4, autorizado da remota do Pátio 1, o Foguete 07. Autorizado, reporte o tempo. Obrigado, reportarei. Para feedback, informante foi São Pato, voo 9732. Autorizado, 9732, o táxi. Autorizado, puxa, informante, 9732. Vai. Unidade 3, a gente está um pouquinho atrasado, a possibilidade de coordenar pro de Motiva ou uma prova mais à frente pra gente? Obrigado, Motiva. Obrigado. Já é direto de Jazeiro, o Oscar tá aqui, mano. Direto de Jazeiro, o Oscar tá aqui. Eduardo? Não, não. Ok, Eduardo, um abraço. Opa, um abraço, tudo bom. Você tá por aí? É o Mené. Salvador, bom dia, gol 18, 19. 8-1, guarde Bob e Fonson Charlie. Relação de área, guarde para a costa, está confirmando a saída. Certo. Árvore Lessa, foi direto nítido. Árvore Lessa, obrigado. Para o táxi, gol 9738, 183 a bordo, 3:30, Alcanada Leão. 9738, táxi à direita, via Taxi Índia, turma 5014, morro. Autorizado, táxi via Índia, no ponto 0895, com 1014, gol 9738, bom dia. Torre, Otan 9570, livrando à direita. Pio, 1-2-1, nosso. 2-1-9. Hotel 9570, livrando a pista. Bom dia. Hotel 9570, táxi autorizado via Pátio. Corrijo, via Taxi Alfa. Juliette, Pátio 1, em posição 8. Atenta à aeronave da companhia que está rebocando até 7. Gente, Alfa, Juliette, Pátio 1. Uno, posição 8, atenta a aeronave da companhia de lado 7. Uno, 173, começando para o exercício em 2.000, 0. 2.000, com o exercício, 1.173. 6, boa. Tomador, bom dia, voo 9732, ponte Paredão no zero próprio. 32 autorizado, alinhar em decolar 10, vento 100 graus, 06. Alinhar em decolar 10, gol 9732. 5. Zero, descendo para 2.506, o plano 3866. 2.500, Vitor 366, plano 3866. Gol 1561, prepara a subida da El, linha do Irume, quase bug. A El, linha da Irume. Posição 7 já encostou? Acredito que sim, eu não tenho contato visual com a posição 7. Aguarde um minuto, por favor. Beleza. Paulo Salvador, é o Mike Freitas, formando aeronave parqueada no gate 07. Ciente, grato, TAM 3597 até o último mesmo. Ok, obrigado. Fala 401, número 3 para cópia, subida arbórea leve, aguarde. Olha. Gol 1811, pronto, cópia. Gol 1811, pronto, cópia. Gol 1561, pronto, cópia. 1561, pronto, cópia. Autorizado Galeão, Serra Bravo, Golf Lima, 360 nível, via PIS 9857. Pista 9-0, primeira curva direita, da Olinda Irume, 5003, o transponde, controle 208. 738, contato radar na decolagem, saída da EL, nível 380. Subindo a nível 380, saída da EL, com 9738. Decolada 1-0, com a primeira curva direita, o perfil da EL, Olinda Irume, 003, 508, controle. Primeiro viu pelo Vender, 857, gol na 561, o restante da autorização foi cotejado correto. Chame pronto, parte 3. Gol 9401, pronto, cópia. Prossegue. Autorizado para Curitiba, Serra Bravo, Charlie Tango, nível de voo 380, via rota do plano de voo, pista 1-0, primeira curva à direita. Subida arbor, eleva após direto nítido, Alper Zulu 2-1, o transponder 5011, controle 208. Ok, autorizado, 380 para Curitiba, decolando da pista dessa curva direita, bora eleva após nítido, Alper Zulu 2-1. Transponder 5011, controle 208, gol 9401. 9401, correto, parte 3, chame pronto. 9738, informa que vai manter a proa devido a formações. Mais duas, três milhas, a gente curva a esquerda na proa de Dial. Sina 1-0-2-3-8-9-6 3-8-9-6, torre 2-8-9-5 2-8-9-5, boa. Dois salvadores cordial, estou na 3-8-9-6, final do R-9-1-0, estabilizado. 3-8-9-6, que negar 1-0-1-4, cruzado pouso 1-0, vento 1-0-0 graus, 7-9. 3-0 pouso 1-0-3-8-9-6. Sou 9738, sou na Centro Recife, 1260. Qual que é o nome 260? Vou 9738. Bora, leva para direto nítimo. Interceptor via, pode sair conforme o plano. 5014, transponda controle em 201.